Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, essencialmente canções dos anos 60 e anos 70, e este é um programa dedicado especialmente ao rock progressivo, e começamos com uma das mais emblemáticas bandas britânicas deste género, os Genesis, e estivemos num disco já sem Peter Gabriel. Deste lado torcemos muito o nariz, Phil Collins. Phil Collins, o vocalista, não Phil Collins, o baterista, mas fomos a um disco que ainda tem uma forte marca de Peter Gabriel, apesar de ele não estar lá, e também uma marca importante no rock progressivo. O álbum A Trick of the Tail saiu em 1976, é o sucessor de A Lamb Lies Down on Broadway, disco duplo e o último a contar com Peter Gabriel, e neste disco, A Trick of the Tail, os Genesis lutaram para continuarem enquanto banda, depois da saída do carismático Peter Gabriel. Experimentaram uma série de vocalistas, de candidatos a vocalistas, mas acabaram por se virar para o seu baterista, Phil Collins, que já tinha cantado, por exemplo, numa música de Selling England by the Pound. E neste disco, A Trick of the Tail, os Genesis regressam a um som que inspirou os primeiros álbuns da banda, mais virado para as lendas e folclore do Reino Unido, muito inspirados por temáticas como Alice no País das Maravilhas, por exemplo, por esse universo mais psicadélico e também folclore, mais folk. E o resultado é A Trick of the Tail. Escutámos a música que abre o lado B deste trabalho, Robbery, Assault and Battery. Vamos continuar pelo Reino Unido e agora vamos recuperar um par de bandas, aliás, um par não, três bandas da chamada cena de Canterbury. É uma cidade na zona de Kent, em Inglaterra, e no final, em finais dos anos 60, surgiram aqui uma série de bandas que se tornaram fulcrais para o desenvolvimento não só do rock psicadélico, mas também do rock progressivo e da fusão do rock com o jazz. Bandas como os Soft Machine, de Robert Wyatt, que depois deixaram descendências. Há também bandas como os Caravan, os Gong, National Health, Matching Mole, enfim, outros nomes que fizeram esta cena efervescente da cidade de Canterbury. Uma das bandas que vai rodar aqui na Floresta Encantada são precisamente os Caravan, aqui com Be Alright, Chance of a Lifetime. Os Caravan, para ouvir agora na Floresta Encantada. Esta é uma das músicas do quinto álbum dos Caravan, saiu em 1973, o registro For Girls Who Grow Plump in the Night. Os Caravan, para ouvir agora na Floresta Encantada. We'll be right back.

Na Floresta Encantada, outro dos nomes emblemáticos da chamada cena musical da cidade de Canterbury, os National Health, aqui com a faixa Dreams Wide Awake, para o registro de 1978, Of Cues and Cures, um álbum marcado também pela presença do teclista Dave Stewart. Na verdade, este foi o último álbum a contar com este teclista, e aqui nesta faixa ele a expandir o seu som de órgão juntamente com um pedal de fuzz, o que lhe dá também aquele peso. É uma das canções onde o órgão em National Health tem de facto um papel muito, muito central. O teclado de Dave Stewart nos National Health, na faixa Dreams Wide Awake, para o registro Of Cues and Cures de 1978. Para trás ficaram os Caravan e agora os Gong. Os Gong, uma banda criada pelo músico australiano David Allen, ele que, a viver em Inglaterra, foi fundador dos Soft Machine em 1966, criou os Gong no momento em que estava a viver em França, em 1967. É um dos grupos mais importantes do psicadelismo deste período e também da fusão com outros elementos que ajudaram a desenvolver o som dos Gong para outros rumos, não só o rock progressivo, mas também a mistura com outras referências. Vamos até um disco que já passou aqui na Floresta Encantada, um álbum que saiu em 1974, chama-se You, e aqui neste registro, e para além da guitarra de David Allen, também muitos sintetizadores. Vamos ouvir uma das músicas então deste trabalho de 74 dos Gong, o álbum You. Fica para ouvir Isle of Everywhere. Thank you. Christ waits on the crest of a wave her angels inflame. She has no pain. Like a child, she is pure, she is not to blame. Never come true. Yeah. A Floresta Encantada, e nestes últimos minutos com os Grateful Dead viajámos até ao registro Blues for Allah de 1975, o oitavo disco de estúdio por parte de Grateful Dead, também um disco um pouco mais experimental no percurso da banda de São Francisco, e em meados dos anos 70 a banda a incorporar também elementos de jazz e de rock progressivo, a um som muito associado ao rock and roll e um rock com muitos elementos de psicadelia. Grateful Dead com Blues for Allah, estivemos não com uma mas com duas canções que estão coladas entre si, na verdade o disco iria continuar com as canções coladas. Escutámos Help on the Way e também Slipknot, as primeiras duas faixas de Blues for Allah dos Grateful Dead. Para trás, a terceira banda que passámos hoje da zona de Canterbury, os Gong, de David Allen, no álbum You, lançado em 1974, e de lá retirámos a faixa Isle of Everywhere. E já na reta final da Floresta Encantada desta semana, vamos ao momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Este é o espaço da Floresta Encantada dedicado a Frank Zappa, e hoje vamos até 1975, até ao disco Bongo Fury. Na verdade é um álbum ao vivo, com partes depois gravadas em estúdio, um concerto que aconteceu em Austin, Texas, em 1975, em maio de 1975, juntamente com Captain Beefheart, grande amigo de Frank Zappa, e aqui Captain Beefheart acaba por interpretar algumas das canções de Bongo Fury. Vamos ficar não com uma, mas com duas faixas. Primeiro, Debra Cadabra, que abre precisamente Bongo Fury, e mais à frente, Pufters Froth, Wyoming Plans Ahead, de Frank Zappa e com a participação de Captain Beefheart, e ainda pela primeira vez no percurso de Frank Zappa a presença também de Terry Bozzio, baterista marcante, emblemático, e que foi o baterista de Frank Zappa entre 1975 e 1978. Frank Zappa no espaço Zuvi Zeva Zappa, também juntamente com Captain Beefheart, duas músicas a fechar então a Floresta Encantada desta semana. Channel 13 and make me watch the rubber tug when it comes out. From the puffed and flabulent Mexican rebel goods mask next time they show the Branaca. Make me buy the flosser. Make me grow brainiac fingers, but with more hair. Make me kiss your turquoise jewelry. Emboss me. Rub the hot front part of my head with rigid unguents. Give me boss relief. Cause the dance is spilled my way. I promise you're going to hit. Cause the dance is spilled my way. I promised you going to hit. Let me twirl you. Oh, Deborah. Fireboy. Amnesia, Cadabra. Take me with you. Don't you want any of these? While we're at it, we have a sort of a cowboy song we'd like to do for you. This is a song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America, ladies and gentlemen. This is a song that warns you in advance that next year, everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, Poofter's Froth, Wyoming, Plans Ahead. Poofter's Froth, Wyoming, about to live in 67. Take a letter, miss a better, as our pigeons will be homing to our jobbers in Dakota and to Merwin, Minnesota. This is merely just a note about performance to our quota. Well, we've all come out to show them, and the elks have helped us load them. Little packets full of jackets, little rackets, little rackets, little poofter croth appointments, little poofter's froth anointments, little hoods, little goods, little doodads from the woods. The entire stalk is shipping, though our shot is hardly slipping, to our markets of the world. Shirts, racks, rubber snacks, poster rolled with matching tags. Yes, a special bill for sports and paper cups that hold two claws. Trash compactors, small reactors, mowers, blowers, throwers, and the glowers. Yes, a bicentennial salute. 200 years have gone kaput. Ah, but we have been astute. Sign a non galoo. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo.